A gente se encontrava pra ficar, sem muita coisa pra se preocupar, e a gente nem aí. Não vi a hora da noite chegar, maluco pra me ver em seu olhar, e a gente nem aí. Nem aí pra ninguém que passava e olhava o amor entre eu e você. Lembra daquela canção que tocava no rádio na hora da gente se amar? Eu juro que você marcou, infelizmente não rolou. Só amor eu e você, foi quase tudo a ver. É tão difícil de entender. Se um dia a gente se encontrar de novo pra não separar, prepare o coração, o amor é mesmo assim. Começo, meio e não tem fim. Eu juro que você marcou pra valer. Sem muita coisa pra se preocupar, e a gente nem aí, nem aí. Não vi a hora da noite chegar, maluco pra te ver no seu olhar, e a gente nem aí, nem aí. Nem aí, quem que passava e olhava o amor